Não podes suar, saltar, gritar, arrotar, bocejar, tropeçar, espreguiçar, nem andar à espreita. Sempre chique, sem nenhum tique e direita. Uma princesa com o olhar cheio de luz, tem mil sapatos, sabe fazer ponto cruz. Toda a vida eu ensinei, vou dizer tudo o que sei. Tem um ar e uma beleza que seduz. Uma princesa é como o ouro que reluz. Temos de cortejar a prole, tem de ser firme e nunca mole. O dia inteiro sem recreio vai ter de ser. Vamos treinar o seu sotaque, ombros atrás e ao ataque. Cumprimentar as mãos, usar adeus, dizer. Encolher a barriguinha, dedo em cima, tudo em linha, e a cabeça nunca mais descai. É lindo! E respire, não suspire, que inspire e não core. Um segredo dela nunca sai. Vai! Uma princesa vive um sonho de encantar. Uma princesa nunca tem que repousar. E se uma foto alguém tirou, fique direita como eu estou. Fale e demonstre o que este servo lhe ensinou. Toque piano para um lorde, três notas fazem um acorde. Cantarolar, mas sem desafinar o tom. Tom, tom. Sim, olhos doces com mel, e a sua pele é um mar de perfume. Ah, sim? O odor, como o de uma flor, será o amor, a razão do ciúme. Tem de ser firme então. Não quero que você não. Estou a divertir-me. Tenho um brilho como o sol. Se algo correr mal, vai se lembrar de mim. Ombros atrás eu não. Nunca, nunca, nunca fraco. Vou deixá-la em paz. Vou manter o meu sotaque. É uma luta, um esforço e o treino não tem fim. Uma princesa fará tudo o que quiser. E um sonho de princesa tudo.